A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Meu amigo Walter. Pois não. Tem tanta coisa que a gente vê hoje na TV e logo a gente se pergunta, né? Que tipo de droga os roteiristas fizeram uso pra colocar tanta sandice no ar? Meu Deus, acho que eles tomaram sorvete de cocô e o palê tava premiado, ganhou outro. É bem possível mesmo, cara. Olha um exemplo. Numa atual série das mais hypadas aí, a famosa Dexter, um serial killer anda por aí matando outros assassinos e colecionando o sangue deles em lâminas de laboratório. Veja você. E o que é interessante, foi o próprio pai do Dexter que treinou ele pra esse caminho onde a ideia principal é promover um encontro entre a criatura e o criador. E isso da maneira mais sangrenta possível. Queria ter um pai assim, cara. Ah, cara, mas isso aí faria aquele famoso bandido brasileiro, o Chico Picadinho, sentir inveja de tanta sanguinolência, Chico, né? Chico Picadinho. Cara, mas eu sou fã do Dexter. Pensei que você era fã do Chico Picadinho. Também sou. Mas eu sou fã do Dexter. Às vezes eu me tomo na absoluta certeza, né? Que eu vou sair por aí passando a faca nas mais irrigadas veias dos pescoços dos terríveis assassinos em série. Mas aí eu me lembro que se eu for preso, eu vou ter que dividir o banheiro com 60 pessoas e eu não consigo fazer cocô fora de casa. E o Brasil também não tem tantos assassinos em séries assim como teriam os americanos. É verdade. Enfim, mas bem, na verdade é que as décadas de 80 e de 90 também derramaram bastante Niagara Falls de insanidades nas nossas pequenas cabeças. Sim, né? Claro. Coisas que a gente vê ali no Fantástico Tubo, como o Yogi, aquele cachorro mais feio do mundo. Eu lembro disso. Lembra, cara? Lembro. Que ele tinha uma casinha que ficava cobrindo a cabeça dele constantemente. E quando ele tirava aquela casinha da cabeça, a falta de beleza dele destruía tudo ao redor, né? Era terrível, tudo desabava. E tinha uma outra série também, aquela Lancelot Link, que os produtores, depois de fumar algum cigarrinho do capeta, não é possível que não, eles acharam que era uma boa ideia, né? Criar uma trama onde os chimpanzés, que eram agentes secretos, chimpanzés, cara. Tomaram containers de LSD pra escrever um troço desse. Agentes secretos de uma rainha que também era uma macaca. Oh, que ótimo. E eles viviam aquela aventura ali no mundo da espionagem primata, né, cara? Uhum. Era uma espécie de James Bond símio, né? Esse agente 86 tá meio escatológico, né? Na tua parte. Não, mas não, é assim, mas eu imagino um macaco, porque eu sou acostumado muito a ver macaco no zoológico, né? Eu imagino um macaco falando: "My name is Bond." Aí já prepara o produto na mão e arremessa. James Bond. Splash. Bomba de cocô na cara do agente russo. Ia ser ótimo. Mas no meio de todo esse oceano aí de maluquice que estamos falando, seria muito difícil de encontrar algo mais estranho de todas as séries que não aquela Elo Perdido. Você se lembra de Elo Perdido? Eba! Tiranossauros Rex de látex. Elo Perdido, que nos anos 80 encheu nossas mentes com histórias da família Marshall. Família essa que era formada pelo pai Rick e pelos irmãos Will e Holly. Os Marshalls, na verdade, eles navegavam ali por um rio num pequeno bote. E num dado momento, simplesmente eles foram surpresos por um terremoto e uma fenda se abre ali nas pedras e o curso d'água se desvia e toda a família loira vai parar lá no Elo Perdido. Lembra disso? Lembro, como não. Na época eu ficava ali com a cara grudada na televisão colorado, preto e branco, com os olhinhos sendo bombardeados por raios catódicos, vendo as aventuras da família Marshall. Era um lugar bem sinistro, né? E possivelmente aquilo era a Terra há milhões de anos atrás, habitada por répteis gigantes como os Tiranossauros Rex, e uma colônia de seres chamadas Slystaks. E os Slystaks, eles não enxergavam com a luz do sol. Não. E eu lembro muito bem também de quando eu tinha algum tempo de vida mais que isso, depois dessa pré-adolescência, eu queria ter uma banda de rock chamada Slystaks. É mesmo? Sim. Cara, mas eu me borrava de medo dos Slystaks. Não, esse daí é do... Inimigo meu. Ah, que também tinha cara de... os Slystaks... Cara de rã. É aqueles que faziam... Ah, é. Morria de medo, cara. Era ótimo. E tinha também aquela tribo de criaturas chamadas Pacunis, que eram iguais a macacos. E tinha o... Seu maior ícone ali era o cultuadíssimo Chaka. Eu não sei se era a Chaka ou o Chaka, enfim... Eu nunca sabia se aquilo era um macho ou uma fêmea, de verdade. Cara, tinha um bedel lá na escola, João Batista de Oliveira, EPG João Batista de Oliveira. Ele tinha mais pelo do que sabonete de pensão, a gente chamava ele de tchaca. Ele ficava muito louco, cara. Muitas visitas à diretoria, isso rendeu. Mas é aí que começam alguns problemas, né? Porque por mais que a gente amasse, de fato, o elo perdido, e a gente ficava ali tomando alguns containers de brown cow e mastigando um lanche Mirabel na frente da TV, assistindo a série. O fato é que mamíferos como a tchaca convivendo com dinossauros incomoda demais a mim, tenho certeza que a você também. Muito. E espero que aos ouvintes do Agente 86. Espero que todos saibam que existe um hiato gigantesco, de milhões de anos até, né? Por que não? Entre o fim dos dinossauros e o aparecimento dos primatas, né? É verdade. Outra coisa é que se você for tentar dar uma googada e ver um episódio do Elo Perdido, vai se envergonhar de ter tido medo daquele T-Rex. É, que se não me fala a memória, aquele T-Rex se chamava Zangado. Eu acho que sim. Tem essa Zangado era nome de anão também. Mas não existia o menor realismo naquelas toscas animações de massinha que davam vida ao Zangado e a todos os outros dinos. Umas animações das mais mequetrefes, inclusive. Pareciam que elas tinham sido feitas pelas crianças ali na creche que ficava do lado da produtora do Elo Perdido. Eu não tenho dúvida disso. Era genial. E vamos aqui dar uma dica. Dá uma gulgada, como você mesmo disse, que você pode encontrar para comprar DVDs, né? Ah, é? Da série? É. Sim, você encontra, exatamente. Ou se não, tem outra opção. Você pode pegar uma câmera aí, chama os seus amigos, compra uma garrafa de conhaque, né? Pra dar aquela encorajada. Põe um trouxa com uma roupa de macaco, mete a tua sogra com uma roupa de dinossauro. Quer dizer, a sogra não precisa nem de claro roupa de dinossauro. É meio quilo de massinha, né? Pra fazer os dinossauros. Eu gostaria que a minha sogra se vestisse de listaque e não pudesse ver a luz do sol. Seria ótimo. Tá dada a dica pra fazer um remake da série se você não quiser comprar os DVDs. É, tem muita gente fazendo remakes, e inclusive falando em remake, o próprio Elo Perdido teve um seu aí na década de 90, mas acabou ficando em branco, né? Ah, não chegou nem aos pés da série original. Não. Agora, se você, na altura da sua infância, você sentiu seus hormoninhos ali em ebulição quando a querida Holly Marshall aparecia com aquela camiseta com... Parecia uma toalha de cantina, né, cara? Parecia mesmo. Né? Eu vi aquela roupa e dava vontade de comer macarrão. Então, dá uma caçada na internet também. O nome dela é Cat Coleman. É, o nome da atriz, né, que fazia a Holly Marshall, dá uma sacada, cara, vocês vão ver o processo de embarangamento pelo qual passou a nossa aspirante, a Paquita, ali. Realmente, a Holly Marshall se deteriorou, viu? É, ficou zoada. Agora, Alexandre Moreira, você fica falando aí um monte de coisa, tá falando que é bom, que manja tudo aí de Elo Perdido. Eu tenho aqui comigo algumas frases em pacuni. Vai lá. Que eu vou mandar pra você. E né, eu tenho que traduzir pros ouvintes? Eu tenho a tradução aqui. Ah, então é melhor você traduzir. Vamos lá. É a língua que o Tchaka falava, né? Pacu. Ou a Tchaka. Eu não sei, eu falo ou você fala. Eu sempre falei a Tchaka. É. Isso. Você é capaz, se você tivesse nada perdido, você pegar. Cara, é um lugar ruim aquele. Só tinha Holly. E você poderia ir encando por pedofilia. Mas enfim, Alexandre Moreira. Eu vou falar uma frase em pacuni e vamos ver se você sabe o que significa. Alexandre Mesa One Massa Banda Bona. Não tenho a menor ideia. Não tem? Espero que você não esteja falando nada do que eu pensei. É, Alexandre Covarde corria de mulher na escola. De onde você sacou essas palavras em Pacune? Tem dicionário de Pacune, mas o mais estranho você não me perguntou. É o quê? É, naquela época não tinha escola. É, então, por isso que eu falei. Eu mandei um caverna que ensina.